No mundo em viver muito cruel, confesso, onde engano espiritual é comum. Por medos infundados em morrer, encarnaste para me conduzir de volta ao meu querido Senhor, que me concedeu até o Pneustia o dom de transcrever a voz de Deus. Por ti minha alma encontra inspiração. Minha pena com tua glória se adora.